Por que você saiu da igreja? Que mal que Deus te fez, largando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isso não é motivo pra largar um filho de Deus. Volta pra agora, se o mundo escolher prazeres, sonhos, fantasias, você se envolver, te digo que o mundo